Saudações. Fizemos uma gravação no início do ano sobre movimento sindical. Foi uma gravação bem extensa, mas tá bem bacana o material. E vai ser o tema dos próximos 4 episódios do Politicast. Hoje vocês ficam com a primeira parte. Eu sou Carlos Galdino. Hoje estou aqui no Sinto Fal para uma conversa sobre luta sindical e tenho como convidados Davi Fonseca, um dos coordenadores aqui do Sinto Fal. E a Vilazo Freire, também coordenador do sindicato do Sinto Fal. E vamos lá. Está começando o Politicast. O sindicalismo no Brasil ele já tem suas primeiras ramificações lá no Império. A Constituição de 1824 ela já fala um pouco disso, onde as autorizações de ofício, né, ela passa a ser contemplada na Constituição já em 1824, e ali algumas associações foram surgindo. Como na época o Brasil ele não era ainda um país industrializado, né? Isso não se proliferou muito, né, rapidamente, mas aí já a partir do início do século XIX, 1907, começa algumas associações, né, e sindicato, elas começam a nascer. E aí chega na década de 30, né, o Estado Novo, né, o sindicalismo passa por um certo aniquilamento, onde novos emigrantes naquela época vieram para o Brasil, e o anarco-sindicalismo, né, por exemplo, que veio junto com os italianos. E toda a história do sindicalismo ela vai ter altos e baixos de acordo com o que vem acontecendo. Estado Novo, depois veio Juscelino Kubitschek, né, e depois Jânio Quadro, aí veio também o novo presidente, que foi a questão do parlamentarismo, né, que durou 2 anos, depois veio o plebiscito, presidencialismo, e o movimento sindical ele volta a ressurgir aí a partir, né, de 60, a década de 60, aí veio o regime militar, né? Mesmo assim, alguns sindicalistas foram colocados na clandestinidade, mas mesmo assim o movimento vem ressurgindo mesmo aí a partir do nos anos 70 ele começa a ressurgir no Brasil e com a força até os dias de hoje. E nesse período clandestino, né? 70 ou não? Não, existiam. Era admitido os sindicatos, né? Aí tem o movimento do novo sindicalismo nesse contexto, que tomam alguns sindicatos fundamentais da época no ABC Paulista, né? Que vai ser o centro desse movimento. E aí há um movimento de retomada dos sindicatos dos grandes peleiros, né? Tinha uma figura conhecida no ABC Paulista, que era o Joaquimzão, né, que eram sindicatos que estavam ali controlados pela ditadura, né? Assim como tinha prefeitos biônicos, né, senadores biônicos, os sindicatos eram também controlados pelo regime militar. Tinha biônicos dentro dos sindicatos também, né? Mas aí então você tem ali um processo de, a partir das lutas, das revoltas populares que houveram no período, temos uma retomada desses sindicatos por direções mais combativas e tal, que se chamou de novo sindicalismo na época, e que foi o motor das lutas nos anos 80. Né? Hoje tem um tipo de sindicato que foi combatido nessa época, que o Davi está falando, que foram o sindicalismo amarelo, né? Que era o sindicato de resultado, né? Que hoje ainda existe. Na calada da noite ainda tem alguns sindicatos que fecham acordo, né, com os patrões, que muitas vezes não passou pela assembleia de base, não passou pela discussão com os trabalhadores. Mas com o novo sindicalismo foram surgindo novas figuras, algumas centrais criadas nos anos 60, 70, elas foram recuperadas, né, e nasceu a CUT, né, em 1983, né? Já logo depois da criação do Partido dos Trabalhadores, que aí a CUT vem com outro papel, né, de organizar os trabalhadores, né, e a luta, né, nas fábricas, essas coisas todas. Mas eu acho que uma coisa importante no movimento sindical e a nível mundial é que os seus próprios filiados, eles não valorizam tanto a luta dos trabalhadores. Você imagina se não fosse o sindicato, se hoje a gente tinha direitos humanos, né, regulamentados, as constituições onde há influência direta do movimento sindical, como foi a Constituição de 88, onde vários constituintes, né, foram apoiados pelo sindicato, né, tiveram as suas eleições garantidas. Você imagina, por exemplo, a liberdade sindical, direito de greve e tantas outras coisas, um salário mínimo, jornadas de trabalho, tudo isso elas são fundamentadas na luta dos trabalhadores. Então, a partir da Constituição de 88, a gente que é servidor público, a gente passa a atuar também com o direito à sindicalização, que a gente tinha organizado em associações, né? E a partir daí nós passamos a defender um sindicato onde não fosse atrelado ao imposto sindical, né? Um sindicato onde ele se autofinanciasse, né? E isso foi importante para a gente se reafirmar enquanto os trabalhadores da educação. O que alguns companheiros da nossa base e da base do sindicato não sabem é que a maioria dos países da América Latina, os servidores públicos são proibidos de se organizar em sindicato. Então isso é uma conquista que nós trouxemos na Constituição, que nós conseguimos na Constituição de 88, e a partir daí tudo isso teve um momento importante com o novo sindicalismo que o Davi se referiu agora há pouco, né? a luta pela direta, pela redemocratização do país, né? Por exemplo, o regime jurídico único, tudo isso foi pensado na década de 80, né? Início dos anos 80, e acabou sendo conquistado com a Constituição de 88. Então isso não veio gratuitamente, né? Os trabalhadores têm papel fundamental nisso, e é isso que a gente sempre passa quando a gente vai numa palestra do sindicato com novos servidores, algumas que eu participei, eu sempre passo isso, a importância da filiação, a importância de fortalecer o seu sindicato, a importância de novos quadros, porque se a gente não se renova, a gente fica parado no tempo. Esse sindicalismo novo foi década de 70, foi? Considerado ali naquele período de fim da década de 70, a partir das greves do ABC, 77, 78, e ali, dali que vai nascer o PT, vai nascer o. E no ano seguinte a CUT. O engraçado é que em off a gente estava falando com o Davi sobre. Era outros assuntos, mas sobre a palavra novo, né? Como ela deve ser evitada para nomear certas coisas, porque você vê, né? Eles chamaram de sindicalismo novo, isso aí na década de 70. Vai passando o tempo, vai ficando velho, mas ainda sendo chamado de novo. Mas fazia todo sentido na luta política, né? Do período, como contraposto àquela forma de sindicalismo. Porque aí a gente, eu acho que tem que refletir também, em se tratando do Brasil, do impacto que teve a era Vargas, né? O enquadramento dos sindicatos a partir de então, né? Porque assim, onde se desenvolve o capitalismo, se desenvolve forma de luta sindical. Né? E no início do capitalismo você tem uma tentativa da burguesia de não aceitar os sindicatos. Eles achavam os sindicatos uma forma de interferir no livre mercado, era o argumento que se utilizava. Né? Porque aí você interferia na livre negociação, apesar de que já naquela época era hipócrita essa defesa, visto que a própria burguesia já tinha suas organizações, suas sociedades. Tem sua liberdade total, né? Mas os trabalhadores não têm liberdade de se organizar. Eles resistiram muito, né? Na Inglaterra, onde surgiu, foram criadas leis contra, só que isso a dinâmica do capitalismo impõe isso, essa necessidade para os trabalhadores se defender minimamente a partir dos seus sindicatos, né? Que vai surgir, não necessariamente surgiram como sindicatos propriamente, né? O Evlado deu aqui o exemplo, no caso do setor público aqui no Brasil, que porque não podia, eram associações, depois se transformam em sindicatos. E na origem do sindicalismo você tem muitas vezes organizações de caixas assistenciais, né, mutualistas, que se desenvolvem depois para a forma de sindicato, porque os trabalhadores, a partir da própria experiência, percebem que não adianta só eles fazerem um fundo próprio da previdência deles. Para assistir os enfermos, quem sofreu acidente de trabalho, porque nada disso tinha legislação para proteger. E eles percebem que é preciso se organizar para as greves, enfim, para lutar por salários, suas condições de vida. Então, o primeiro movimento da burguesia foi tentar não aceitar, não proibir a existência de sindicatos. Isso não acontecendo, você tem uma tentativa de assimilar ao Estado, né, controlar de outras formas. E a era Vargas, ele tem uma... Porque aí o fascismo tem uma política em relação a isso. E a gente assiste aqui no Brasil o enquadramento dos sindicatos no Estado, né, na era Vargas, muito forte. E esse novo sindicalismo, ele vai tentar se contrapor a vários aspectos disso, mas não consegue tudo. Né? O imposto sindical, por exemplo, foi uma herança disso aí e que continuou. O novo sindicalismo não conseguiu desbancar o imposto sindical. Inclusive, parte desse novo sindicalismo depois passa a defender o imposto sindical ou não fazer luta consequente contra o imposto sindical hoje em dia. Né? Então, hoje, assim, só para concluir, a gente tem ainda uma herança dessa estrutura varguista dos sindicatos, que o sindicato acaba sendo demasiadamente tutelado pelo Estado. Não somente ele reconhece a existência, mas ele estabelece toda uma forma, ele estabelece uma verticalização, ele estabelece uma unicidade sindical, que é diferente da unidade sindical. A unidade sindical, ela é uma conquista dos trabalhadores. Os trabalhadores, a partir de sua experiência, percebem que é preciso se unir. Outra coisa é o Estado dizer, ó, nessa região toda, só quem representa é fulano de tal, que eu reconheço que representa. Isso não passou pela decisão dos trabalhadores, passou pelo Estado. Né? E isso acontece, e aí os sindicatos amarelos proliferam em relação a isso. A gente tem até hoje, realmente. Se a gente for pegar uma realidade bem local, você tem um dos maiores sindicatos aqui de Alagoas, é o Sindlimp, um nome parecido com esse, se não for esse exatamente, que representa os trabalhadores ligados a serviços de limpeza, de manutenção, de vários órgãos aí. Então, todas essas empresas aí que terceirizam, atuam como terceirizadas no serviço público, tem a sua base de trabalhadores nesse sindicato, que é um sindicato que atua em prol da patronal completamente. Então, completamente alheio aos trabalhadores, e não tem como ter disputa, porque a lei estabelece que aquele é o sindicato que representa os trabalhadores, e fica muito difícil você romper com essa camisa de força que é colocada. Isso é a carta sindical, né, que chama? Sim. Isso lembra muito a forma como o império, né, dava concessões de direitos de exploração de certas áreas, né, que é como acontece com os cartórios até hoje. Né? O governo autoriza X a fazer, desempenhar isso, e pronto, fica só... Ainda tem os seus, como é que a gente chama, corporativismo, né? Era bom a gente falar também o que é imposto sindical, né? Já que a gente falou tanto de imposto sindical. Imposto sindical é um valor, né, que corresponde a um dia de trabalho anual, que é pago ao sindicato, independente dele estar filiado ou não, né? Que agora, com a reforma trabalhista, houve uma alteração, isso ainda existe uma disputa aí entre governo e algumas centrais sindicais que defendem isso, mas ele é essa forma. O sindicato arrecadava sobre toda a sua base potencial, e não somente sobre aqueles que são efetivamente filiados, e era uma arrecadação obrigatória. O trabalhador, independente de estar filiado ou não, ele pagava o imposto sindical. Aí parte desse imposto sindical ia para o próprio governo, né, para o Fundo de Amparo do Trabalhador, por exemplo, o FAT, e aí é dividido entre o sindicato de base, que era afiliado, federação... Fica com 65% central, do sindicato de base, né? Federação, confederação fica com 5%. Ou seja, o imposto sindical, de uma certa maneira, o Davi falou claramente que essa questão do sobrevivência do sindicato amarelo até hoje, parte desse imposto sindical é o que a gente chama de financiamento a peleiro, vamos dizer assim. Porque tem sindicato aí que tem uma estrutura imensa, por exemplo, federações, confederações, que arrecada sob o trabalhador da indústria de um modo geral. Um grande exemplo são os centros formadores, que a gente vai encontrar vários em Brasília. Centros que foram construídos com dinheiro do trabalhador, e hoje o trabalhador paga muito caro para ter acesso a essas dependências, para fazer seus congressos, seus seminários, né, suas assembleias. Né, e isso vem do dinheiro do trabalhador, do imposto sindical. Que com a reforma trabalhista, entre aspas, dizem que ele está extinto, mas a gente precisa ver. Outra coisa, um sindicato como o nosso, por exemplo, que foi criado no início dos anos 90, a gente já abolia, já rechaçava o imposto sindical. A gente já não tinha, e o primeiro ano que nós tivemos, nós devolvemos o imposto sindical aqueles trabalhadores que eram filiados, nós devolvemos, quem não era filiado não foi devolvido. Mas a partir do nosso segundo ano, nós já não tivemos mais nenhuma contribuição do imposto sindical, até porque isso funcionou com a pressão dos sindicatos do serviço, dos servidores públicos, que se autofinanciava desde o seu início, desde a sua fundação, passou a não ser descontado nos trabalhadores do RJU. Né? O pessoal de estatal, essas coisas vinham sendo descontadas, mas regido pelo RJU já a partir de 91 já não teve mais esse desconto. E ele é muito nocivo, o imposto sindical, porque ele cria o seguinte mecanismo: na medida em que o sindicato arrecada sobre toda a base de trabalhadores, independente da sua filiação, ela perde a motivação de buscar esses outros trabalhadores, né, para filiar o máximo possível. Pelo contrário, você cria, você tensiona, favorece aquelas castas burocráticas que se apropriam do sindicato, arrecadam um valor sobre toda aquela base e preferem até que a taxa de sindicalização seja baixa, né, porque ele só precisa desenvolver ações políticas, o que é que seja, para um grupo menor de filiados que já vota nesses grupos e tal, que eles se perpetuam, enquanto a maior parte fica alijada de qualquer decisão, ainda que esteja contribuindo via imposto sindical. Então, o imposto sindical, ele tende a criar uma acomodação, e além de que cria uma relação de dependência com o próprio Estado, né? Não, essa questão também do... Né, não dá para a gente pensar no movimento sindical e as origens dele. Eu acho que elas têm ramificações bem mais... Têm raízes bem mais anteriores ao início do século XIX, né? Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, o Partido Comunista do Brasil, ele foi originário de uma dissidência do anarco-sindicalismo, que acabou se transformando no Partido Comunista, e esse pessoal passou a militar como comunistas, né? E a partir daí nasceu o PCB, que teve importância muito grande, né, no início do século XIX, né? 20. Do século XX, desculpe, 1907, né, por aí. 1922 foi a fundação. Não, estou dizendo, mas isso começou a partir de 1907, 1907 começou a partir daí, com a criação do partido em 1922. Então, essa importância, isso é uma dissidência do anarco-sindicalismo que ele falou, e não dá para no Brasil você falar do sindicalismo se você não trouxer esses trabalhadores que deram origem, principalmente ao anarco-sindicalismo, que foi a mão de obra na época com a libertação dos escravos, né, que eles vieram como mão de obra para o Brasil. Você falou até uma frase, né? Tentando clarear a população, não sei se foi bem isso que você falou, branquear a população, né? E foram importados italianos, alemães e tantos outros aí. E esses trabalhadores trouxeram, já em suas primeiras atividades, né, essa questão do anarco-sindicalismo, a organização sindical, e isso deu origem a várias modalidades de sindicato no Brasil, né? Mas o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde a indústria se proliferou, foi por ali que o sindicato ganhou uma certa resistência, as primeiras greves, né? Por exemplo, se a gente for ver no início do século XIX, né? Não, início do século XX, por exemplo, os congressos que tiveram 34, 40 pessoas, depois, dois anos depois, o segundo congresso já teve 400, o terceiro já passou de 2 mil pessoas. Então é importante colocar isso aqui. Essa origem está fundamentada lá no principalmente mais enraizada em início do século XIX. E só um parênteses, que a gente tem episódios falando do PCB e do PCdoB, né, gravados ano passado. Então, se você que está ouvindo quiser conhecer um pouco sobre a história do partidão e como ele se dividiu nesses dois, né, tem uns episódios lá tratando do tema. Tem que fazer uma história dos trotskistas também, né? Mais pra frente, né? O Davi falou uma coisa importante, você até brincou como novo, né? O novo sindicalismo, ele foi um movimento importante, não só no Brasil, mas no mundo, né? Por exemplo, a Constituição de 88, ela traz inclusive artigo 6º, 7º, 8º e 9º, né? Que é onde vem os direitos sociais, né? De bem-estar, né? O Estado Democrático de Direito, para você ver a importância, né, que o sindicato tem tido na vida do trabalhador brasileiro, na vida da sua população em geral. Então, hoje, quando a gente fala de sindicato, né, as pessoas preferem criticar, né? Hoje nós não somos assalariados, né? Por exemplo, nós temos o nosso trabalho. Uma outra coisa importante que a gente no setor público sempre defendeu desde o início é sindicato por ramo de atividade. Você imagina a Universidade Federal de Alagoas com um sindicato por categoria. Quantos sindicatos nós teríamos dentro da universidade? Então a gente sempre defendeu esse sindicato por ramo de atividade, onde a gente tivesse... Melhor, né, a diferença assim, para leigos. É o que já acontece, de certa forma, né? A gente defendeu, mas a gente não conseguiu impor isso na prática. Isso. Você tem na UFAL, você já tem os sindicatos dos técnicos e tem o sindicato dos docentes. Além disso, a gente, por mais que a gente, o Sintufal, ele, assim como a Fazuba, ele tenha a defesa de representar o conjunto dos trabalhadores independente do seu vínculo, ou seja, não só os estatutários, mas o pessoal que é terceirizado, várias categorias, isso não acontece. A gente tem a previsão, mas na prática você tem o Sindilimp, que a gente sintou, que está lá fechando, fazendo os acordos de... os ACTs com a sua base, enfim. Você não tem um ramo inteiro representado por um só sindicato, né? Porque imagina isso também se você pega numa fábrica, né? Para você parar a fábrica, você precisa que todos os trabalhadores daquela fábrica, né, ou senão uma quantidade majoritária, tenham adesão ao movimento. Só que se você tem um sindicato que vai representar os mecânicos, um sindicato que vai representar os motoristas, um sindicato que vai representar cada uma daquelas categorias ali, você não consegue, de fato, mobilizar né? todos eles. Né? O que também não adianta se for um sindicato por empresa, simplesmente. Né? Aí, falando do setor privado. No caso do setor público, a gente avançou um pouco mais nisso, né? Já que a gente tem uma categoria bem ampla, representada por um sindicato só, mas ainda não no sentido que seria mais o que foi idealizado, né, lá atrás, quando se começou a discutir isso. Ainda que se avançou bastante, não se avançou totalmente nesse sentido. É, tanto é que, nesse sentido, a gente tentou avançar com o projeto Sinteste na federação, onde houve proposta da federação ser criada como um sindicato nacional. Como é o Andes hoje, né? Hoje é um sindicato nacional, com sessões estaduais. Nós acabamos optando, né, como não houve essa unificação, nós acabamos optando manter sindicato com bases estaduais e com a federação. O grande problema nisso tudo é que muitas vezes a federação é filiada a uma determinada central e o sindicato é filiado, né, a central é filiado a uma outra, um outro tipo de entidade, e o sindicato é filiado ou à federação ou à própria central. Isso tem causado um certo conflito. Um grande exemplo é o que nós tivemos agora nos governos Lula, né, onde a maioria dos sindicatos se desfiliou da CUT. Preferimos ficar filiado só à federação. E para isso a gente também teve que desfiliar a federação, porque além do sindicato, a federação era filiada à CUT. Então nós tivemos essa, que eu chamo de crise de identidade, né, e sempre chamei isso, e quem viu as minhas falas nos últimos 15 anos vai ver que eu falei sempre isso, mas que naquele primeiro momento a maioria dos sindicatos, dos sindicalistas da CUT e dos sindicatos de base da CUT e filiado do PT na sua maioria, né, confundiram que o governo era de coalizão, e a gente passou a entender, na sua maioria, passou a entender que por ter um presidente oriundo de um sindicato, a gente não tinha um representante patronal, a gente tinha alguém que ia facilitar isso. E isso deu para mim deu um certo refluxo muito grande no movimento sindical, que aí a gente passou a se recuperar já no, vamos dizer assim, no segundo mandato do governo Lula, que a gente voltou a fazer as nossas greves, voltou a fazer as nossas reivindicações, e passamos a entender que a luta dos trabalhadores, ela é independente de qualquer governo, de qualquer patrão que esteja naquele momento. A gente tem que fazer a representação dos trabalhadores. E é nesse ponto que aí eu queria bater um pouquinho também, que o sindicato no setor público, ele trouxe uma coisa importante. Mesmo a gente sendo, vamos dizer assim, não ser regido pela CLT, a gente não ter o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, a gente tem a Justiça Federal. E mesmo sem registro sindical, que ainda é controlado pelo Ministério do Trabalho, né? A maioria dos juízes, 90% deles, tanto na área trabalhista como na área da Justiça Federal, não pede esse registro sindical, essa carta sindical. E o substituto processual é uma figura importante para os trabalhadores, passou a ser importante, principalmente em processos coletivos, onde muitas vezes o imediato, né, é substituído por aquela procuração individual, né, o sindicato entra como representante legal. E muitas vezes, quando a gente fala isso, a categoria não consegue entender que para substituir alguém eu tenho que ter um vínculo, eu tenho que estar filiado à entidade. Daí a importância do trabalhador se filiar ao sindicato. Muitas vezes, quando falamos isso, o cara não consegue entender, né? Vê o sindicato como um meio de arrecadar, né? E a gente vê o sindicato como um meio de representar os trabalhadores. Se eu não preciso de uma representação durante um ano, a qualquer momento eu posso representar. E a maioria dos juízes hoje, eles indicam quem você está substituindo. Ele não perde a tua legalidade, mas ele pede realmente quem são os substituídos. E muitas vezes a gente acaba tendo que excluir alguns trabalhadores de alguma peça jurídica por causa dessa representatividade que ele não tem. Uma outra coisa importante, a filiação ao sindicato, a partir desse modelo que a gente optou no serviço público, ela é voluntária. Ela não é obrigatória, como era o imposto sindical. O imposto sindical é obrigatório, é um dia de trabalho por ano e já é finito. O trabalhador não poderia dizer, bastava ele ter vínculo empregatício, ele já teria o imposto sindical. A partir daqui, não. É filiado, a filiação é voluntária, a desfiliação é voluntária, também sem nenhum entrave, né, uma relação direta do sindicato com o trabalhador. Sobre a história, né? Eu tenho a impressão de que o movimento sindical, o período que ele teve mais forte, teve a ver diretamente com industrialização, né? Assim, ele parece ser bem forte quando o operariado do país, né, entre os trabalhadores, está grande, né? É uma impressão válida? Eu acho que tanto? Sim, eu acho que é por aí. Você depois com desenrolar as coisas, você tem os trabalhadores do campo assimilando formas de organizações similares. Então você tem ali com o desenvolvimento, a famosa greve geral de 1917, né, que aí é liderada por esse sindicalismo ainda hegemonizado pelos anarquistas, pela ideologia anarquista, embora isso também chegasse ao Brasil de formas bastante heterogêneas, né, existia muitas vertentes, né, por assim dizer, e vai se desenvolver principalmente nos centros urbanos. E quando a gente tem um boom maior da industrialização ali a partir dos anos 40, depois dos anos 50, você tem o desenvolvimento dos sindicatos. E isso que o Evilásio falou, né, se a gente for observar a luta sindical no país e comparar com as conquistas que tiveram, né, que a gente conseguiu estabelecer na própria Constituição de 88, estão diretamente ligadas a essas pautas que os sindicatos eram um dos principais representantes, né? E bem como você pega, quando a gente vinha falando do movimento do chamado novo sindicalismo no fim dos anos 70, você também teve um baita desenvolvimento industrial naquela localidade, propiciando a concentração do trabalhador, né? Porque, de fato, o trabalhador ele é compelido, né? Ele é impelido, melhor dizendo, aos sindicatos, né? Na medida em que a organização capitalista da produção concentra trabalhadores, massifica o trabalho, né, você cria as condições favoráveis para você se organizar coletivamente. No que tange ao meio rural, isso nem sempre é tão possível, é mais complicado, ainda que você tem hoje... Por exemplo, uma das principais organizações de trabalhadores hoje aqui do Estado é a FETAG, né? Inclusive a presidente da CUT veio da FETAG, que é uma federação de trabalhadores de agricultura, né? Principalmente agricultura familiar e tudo mais. Então, mas isso foi possível o quê? Depois de você ter um desenvolvimento dos sindicatos propiciado pelo meio urbano, aquilo ali se consagra, né? As pessoas aprendem aquilo vira uma experiência que pode ser levado para... expandido para outros meios, né? Como no caso dos trabalhadores da agricultura. É, mesmo nessa luta do movimento sindical, quando a gente fala do novo sindicalismo, é uma reestruturação do sindicato, das experiências de vida. É, algumas conquistas que os trabalhadores tiveram, né, como carga horária, né, estabilidade no emprego, nos anos 60, uma coisa importante que o trabalhador tinha, chamada estabilidade, ela acabou sendo substituída pelo Fundo de Garantia, o que permitiu que o trabalhador seja demitido, adulto, contenção de gasto, uma série de coisas. Então, aquela estabilidade conquistada com as 8 horas trabalhadas e tantas outras coisas, né, o que excedia as 8 horas passava a ser hora extra, né, na década de 60, golpe militar, aí nasce a questão do Fundo de Garantia. Então, isso pode ser uma conquista para alguns trabalhadores, mas para outros trabalhadores que viveram os anos 50, dos anos 30 até os anos 55, 60, isso foi uma perda. Né? Então, quem estava no mercado de trabalho, trocar a estabilidade pelo Fundo de Garantia, né, isso foi uma conquista, onde você conquista uma coisa, mas perde outra, que foi importante para o trabalhador da indústria, para algumas greves que foram feitas, grandes greves que foram feitas naquela época. Então, isso é uma perda, né? Quando a gente fala, o movimento sindical, ele tem conquistas que foram afirmadas em lei magnas do país, mas também ele tem, por exemplo, algumas conquistas que foram perdidas pelo meio de caminho e que hoje alguns trabalhadores nem sabem a origem do Fundo de Garantia. Né? Foi uma troca muito ruim para o trabalhador naquela época que estava em atividade. Você perdeu uma estabilidade que você tinha para, de repente, nascer o Fundo de Garantia, onde as indústrias passaram para ter mais lucro, né, para barganhar mais, elas passaram a aumentar. De acordo com a crise do capitalismo, elas aumentavam o seu número de trabalhadores e diminuíam. Né, e o que é que eles tinham para fazer essa troca? O Fundo de Garantia. O movimento sindical, ele é riquíssimo. Hoje até os partidos, e aí o companheiro aqui é militante do MAIS, eu acho que o PSTU é uma origem disso, né? Vamos dizer assim, dessa resistência dentro do novo sindicalismo. Ele é uma parte dissidente dentro do PT. Eu tive no meu primeiro congresso da CUT, né, que eu participei da CUT, eu tive o primeiro contato com a Convergência, que depois se expulsa do PT, deu origem o PSTU. E aí tinha algumas tendências importantes dentro do movimento sindical, como articulação, que era a maior tendência, veio a corrente sindical cassista, depois veio, né, alternativas sindicais e tantas outras, veio o MTS já aí, oriundo do PSTU. Então o Davi, eu acho que ele também pode falar um pouco disso que ele viveu mais aí no movimento estudantil, e é uma coisa interessante, as pessoas não conhecem esse partido, e que agora o Davi é um dissidente dentro desse partido, né? Mas eu acho que é importante, eu acho que é uma experiência que ele viveu da sua adolescência até os 30 e poucos anos que ele completou agora. Eu acho que isso é uma experiência fascinante para a gente. Eu que tenho uma certa idade a mais, eu gostaria, agora sou eu que estou entrevistando o Davi, eu gostaria de ouvir um pouco disso, né, o que deu origem. A mais, sem o trocadilho, né, com o grupo mais. Né, eu gosto mesmo, até porque quando eu saí do PT, quando eu saí do PT em 2003, a primeira pergunta que foi era se eu ia para o PSTU. E brincando com o jornalista, eu falei que eu não tinha gás para ser militante num partido com tanto gás como era o PSTU na época. Né? E o PSTU hoje tem sindicato, né, tem militância dentro de sindicato importante, como os petroleiros, como aqui em Alagoas mesmo, como o Sindijuiz, né? Aqui dentro do Sintofal mesmo a gente tem o Davi e outras pessoas que vieram dessa origem. E eu gostaria de ouvir um pouco o Davi, porque eu acho que isso é importante pra gente. Na verdade, eu comecei a militar já no final da adolescência, né? Eu passei a militar quando entrei na UFAL, com 18, 19 anos, e eu militei desorganizadamente, ou melhor dizendo, não organizadamente, em partido, durante toda a minha vida de estudante. Eu fui entrar no PSTU em 2011. Ingressei no PSTU e em 2016 iniciei o processo de... Dentro do partido existe uma dissidência, né, que depois vai formar o MAIS. E aí era essa história que o Evlado se referia, né? Por divergências, né, na leitura da política a partir de então, um grupo, uma parte, quase a metade da organização decidiu fundar o MAIS. Que nesse ano em congresso entrou num... resolveu ser uma corrente do PSOL. Né? Mas, de fato, as origens do PSTU estão na Convergência Socialista, que, inclusive, foi parte daquele movimento do ABC Paulista, né? Tendo parte do movimento também que, das universidades, né? Da USP, da própria PUC, que foram bem movimentados e que criaram uma relação com o movimento operário. Né? As propostas de criação do PT surgiram também do Zé Maria, na época, que chegou a ser preso com o Lula. Depois eles foram seguir caminhos bem diferentes, né? Mas de fato, a Convergência Socialista teve um papel, sempre foi minoritária, né? Considerada uma corrente radical, né? De extrema esquerda dentro do PT, que depois passou a ser combatida pela direção do PT com a expulsão do partido em 92, que depois veio criar em 94, juntando com outras organizações menores, a Convergência Socialista à frente, criou-se o PSTU. Mas é como as coisas são dinâmicas, muda-se, né? Às vezes há leituras diferentes da realidade, compreensões distintas do programa político que acabam levando a separações, assim como em 94 gerou a criação, a unificação enquanto PSTU, né? Depois, no nosso caso, outros grupos já haviam saído do PSTU ao longo desse percurso todo. E nos sindicatos isso acontece constantemente. Essa coisa que o Evilásio falou antes, que é muito presente, essa coisa da crise. Se a gente for ver direitinho, o sindicalismo, ele a gente pode até dizer que hoje tem uma crise pior, mais profunda. Acho que há diversos elementos que podem justificar isso. Mas o sindicalismo, ele vive passando por crise, porque o próprio capitalismo, ele vive passando por reestruturações. Né, as suas reestruturações produtivas, as formas de regulação do capitalismo, que vai alterando, e no século XX mudou bastante, impõe também novos desafios aos sindicatos. Esse exemplo do próprio fundo de garantia, isso é parte daquele processo que levou à modificação dos sindicatos, porque não era só, foi de fato uma derrota para os trabalhadores naquele momento, e que atacava os sindicatos, na medida em que você tinha, depois de 10 anos, você tinha estabilidade para ser demitido, tinha que provar justa causa na justiça. Então era praticamente muito difícil você demitir alguém depois que ele conquistava a estabilidade na iniciativa privada mesmo assim. Com o fundo de garantia isso acabou, né? Então o que já era grande no mercado de trabalho no Brasil, que era a rotatividade, se tornou ainda maior, e isso permitiu o encastelamento dessas burocracias que eram toleradas pela ditadura, né, de um lado, porque enfraquece a oposição. Até hoje, se você pega um sindicato como os rodoviários, uma oposição que seja realmente combativa, que esteja disposta, que apresente um programa para a categoria de enfrentamento aos patrões e tudo mais, aquela oposição, ela perde a eleição, as suas lideranças, no mínimo, as lideranças vão ser todas demitidas nos meses seguintes à sua derrota eleitoral. Então, você perde a organização na própria base, né? Hoje em dia, você consegue organizar a partir dos trabalhadores que estão ali eleitos para CIPAs, né? Que são as comissões internas de proteção dos trabalhadores, enfim. Mas, naquela ocasião, a criação do fundo de garantia, com o fim da estabilidade, serviu a você aplicar um grau maior de exploração sobre os trabalhadores. Então, sempre que o capitalismo, a burguesia demanda aumentar a exploração, eles precisam também atacar os sindicatos, atacar os direitos trabalhistas, evidentemente. E foi feito isso lá, e agora a gente está vendo outras formas, né? Porque se a gente fica falando de um sindicalismo hoje que, pelo próprio mecanismo do imposto sindical, se acostumou a representar uma pequena parcela somente da sua categoria, e hoje você está dando direito a esses sindicatos de que o seu negociado com o patrão seja superior àquilo que está previsto em lei, né? Então, isso para entidades que estão fragilizadas aí, na verdade, fragiliza ainda mais os trabalhadores, né? Até então, até antes dessa reforma trabalhista, o trabalhador, o sindicato, ele até negociava em nome de toda a categoria, mas ele não podia negociar abaixo do que estava previsto em lei. Então, não havia risco, né? Agora, não. Agora, ele pode negociar o que está abaixo da própria lei, né? De garantias mínimas. Então, é preciso... O que fica dessa história, na minha opinião, é que é sempre que a burguesia precisa aumentar a exploração, precisa apertar mais sobre os trabalhadores, ele precisa atacar o escudo, né, dos trabalhadores, atacar os seus instrumentos de luta. E os sindicatos vão nesse bolo aí. A conversa continua no próximo episódio do Politicast. Quem dá mais?